Estamos aqui com Nancy Andrade Leite, coordenadora de gerenciamento do portal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nancy, o TJ tem um projeto de digitalização do judiciário. Isso já é uma realidade? Esse projeto, ele demanda diversos investimentos. Então, existe inclusive um prazo estabelecido pelo CNJ e o tribunal achou por bem protelar um pouco esse prazo, porque ele exige muitos investimentos, ao qual o tribunal não teria condições de fazer nesse momento. Pela sua apresentação, deu para perceber que o TJ mudou várias vezes a interface do site. Isso ocorreu devido a quê, exatamente? As primeiras modificações, elas vieram baseadas até em quais assuntos eram mais procurados e quais serviços demandavam mais procura. Tanto que, da segunda versão em diante, a gente passou a colocar o andamento processual e a consulta de jurisprudência em níveis separados, já bem diferenciados da primeira parte. Em sua opinião, como essa conversão multimídia que estamos tendo agora pode ajudar na imagem do TJ? A internet, ela possibilita que a informação chegue, né, a todos os comarcas, principalmente. E uma das funções do portal é justamente mostrar para a sociedade, para quem precisa do atendimento da justiça, como é que a justiça funciona, qual que é o seu papel e quais os projetos que ela está desenvolvendo. Obrigada. Repórter Graziele Lopes.